todos. Quero começar por agradecer à Inês e ao Pedro por me terem convidado para vir aqui. É a minha primeira vez aqui. Eu sou atualmente o editor multimédia do Público, mas eu não sou... Sou jornalista, mas eu não sou um jornalista de carreira. A minha formação de base é das Ciências da Saúde. Tenho 44 anos. E fui técnico de análises clínicas durante 20. Portanto, trabalhei em hospitais durante 20 anos. Mas desde os 13, desde o tempo, de um tempo que vocês não conhecem, mas desde o tempo das rádios piratas, que faço rádio. E é daí que vem a minha ligação à comunicação. Faço rádio há 30 anos. Fui profissional de Rádio 11, na TSF. E só cheguei ao jornalismo em 2014, quando foi fundado o Observador, o Jornal Observador. E, portanto, eu faço parte da equipa que começou o Observador como jornalista e ajudei a montar a estrutura multimédia do Jornal Observador. Estou no Público só há 2 meses. Portanto, eu vou aqui falar de produção digital multiplataforma. Claro que a minha referência é sempre o jornalismo. Quem é que está aqui de jornalismo? 2. E, portanto, é óbvio que não vou conseguir fugir disso, não vos vou, obviamente, falar de publicidade, porque não sei nada de publicidade. Portanto, todas as minhas referências no que diz respeito à produção multimédia têm que ver com a minha experiência do jornalismo. E experiência também como consumidor, não é? Porque apanhei o aparecimento da net, por isso simplesmente, e, portanto, cresci com isso. E portanto, vou apontar baterias para aí, vamos falar de análise e tendência de formatos. A minha apresentação vai ter mais ou menos 40 minutos, 45 minutos, e depois reservamos o resto do tempo para perguntas e respostas e eventualmente discussão até de casos práticos. Parece-me que é assim, é uma das formas mais interessantes que temos de conversar e de partilhar informação. Apesar de estar a fazer uma apresentação corrida, sintam-se à vontade para me interromper. Combinado? Alguma pergunta, alguma situação pertinente, alguma coisa que não entendam, por favor, façam o sinal, levantem a mão e interrompemos sem problema nenhum. Começo com algumas banalidades, isto sem saber, imaginando o vosso background e as coisas que já sabem, mas recuperando aqui algumas noções que me parecem importantes para compreender o que vou dizer a seguir. Somos 7 mil milhões de pessoas, 7,5, das quais 5,1 já usam telemóvel. E destes 5,1, para aí uns 3,1 são smartphones. 3 mil milhões de pessoas usam as redes sociais, grande parte delas através dos telemóveis. Telemóveis continuam a subir. Esta linha mostra uma tendência que é absolutamente imparável. A projeção para 2019, esta projeção já não está exatamente correta, já devemos chegar este ano aos 5 mil milhões de pessoas que usam telefone, que são donos de um telemóvel, por assim dizer. Os tablets continuam a crescer, mas menos, tem havido um abrandamento. Portanto, aqui há uns anos o tablet era tido como expoente máximo do acesso móvel à internet. Entretanto, os telemóveis começaram a crescer e páginas tantas com um telemóvel de 5,5 polegadas, se calhar já começamos a dispensar o uso do tablet para muitas coisas, mas eles continuam a ser vendidos e têm uma projeção evidentemente importante, muito abaixo daquilo que é o telemóvel. Os computadores nem por isso. Se perceberem aqui nesta linha, a partir mais ou menos de 2012, se criarem uma linha imaginária, é fácil perceber que está a diminuir paulatinamente a compra, a aquisição de novos computadores. A semivida de um computador é superior à de um telemóvel. Nós, ao fim de 2 anos, temos vontade de tirar isto à parede, não é? O computador aguenta-se um bocadinho mais de tempo, 4, 5 anos, alguns mais, se forem bons. E uma tendência nova, os smartwatches. Os smartwatches continuam a subir e muito, embora tenham, do meu ponto de vista, e podemos falar um bocadinho disso mais à frente, continuam a subir, mas com uma utilização pouco multimédia, se quiserem. O tempo que passamos na net também é cada vez maior. Em Portugal, dados da Global indicam que estamos 6 horas e meia em Portugal, 6 horas e meia em média, ligados à net. boa parte dessas horas ligados às redes sociais através do telemóvel. As redes sociais têm obviamente um papel fundamental na nossa ligação ao mundo. Em Portugal o crescimento pauta-se por 18%, o que é modesto comparando ali com aquele lado esquerdo do gráfico, a média vai nos 13%, somos um bocadinho mais comedidos. Das redes sociais, Facebook à cabeça, imbatível, 2.1, são dados relativamente recentes, sim, de janeiro, 2.1 mil milhões de pessoas, YouTube logo a seguir, depois o chat, as plataformas de comunicação, de comunicação direta por mensagem, e daí para baixo, é por aqui que a maior parte das pessoas usa a rede, e usa-se muito a rede para estar nos smartphones, 95.1, não sei se tenho acesso ao rápido aqui, não tenho. 95.1 de penetração em smartphones e tablets no uso do Facebook, que é a plataforma que praticamente toda a gente usa. Portanto, são algumas banalidades, como eu dizia ao início, mas que se concretizam pelo uso massivo que estamos a dar ao tráfego de dados. Isto são dados da Ericsson, também recentes, novembro de 2017, portanto são dados recentes. A média de tráfego gerado por mês por telemóvel é quase 3 GB, o que é muito. A maior parte dos nossos planos continuam no 1 GB, enfim, são fraquinhos, mas a nível mundial esta utilização está claramente a crescer. E vocês, nós todos, enquanto produtores de conteúdos, temos que pensar para onde é que vamos produzir e porquê? Porque depende sempre da história que queremos contar e para quem. Aqui a definição do público-alvo, quando se monta uma estratégia de comunicação multimédia, a definição do público-alvo é fundamental e essa definição do público-alvo está intimamente ligada ao meio para o qual trabalhamos. Ou seja, no meu caso, por exemplo, no jornal, eu tenho que pensar nos leitores, quem são, tenho que conseguir identificar quem são os leitores do jornal público e depois, em função disso, desenhar uma estratégia de comunicação multimédia para esses meus leitores, querendo sempre, evidentemente, ir buscar novos, porque esse é o objetivo de todos os negócios, é capturar novos clientes e, nos jornais, neste caso, novos leitores ou consumidores de conteúdos multimédia. Antes era, mas tem que deixar de ser. Quando começaram a aparecer as redes sociais, a tendência de todos os meios era disparar para todos os lados. Não é? Se tens um jornal ou se tens um blog, tens que ter também um Facebook, também um Instagram, também um Twitter, e disparar conteúdos em todas as direções. Já se provou, já se percebeu que isso é ineficaz. Já se percebeu que isso é ineficaz. Um dos melhores exemplos é são as alterações que o Facebook, por exemplo, tem feito nos algoritmos. O Facebook durante algum tempo foi muito amigo dos jornais, não é? como vocês certamente saberão, provavelmente vocês consomem notícias pelas redes sociais. Estou a dizer algum disparate? Não. Quem é que aqui vai todos os dias a um jornal online? Duas pessoas, fantástico. Três? Quatro ou cinco? Mas para este universo é muito pouca gente. Não é? Quem é que aqui vai ao público, por curiosidade? Ao público, vá lá. Tem assinatura? Muito bem. Não, tenho as notificações do público. Mas não assinam. Quem é que aqui assina ao público? Uma pessoa. Excelente. Muito bom. Mas, como qualquer jornal ou qualquer negócio, multimédia, chamemos assim, é importante definir uma estratégia, evidentemente, e isso passa por conhecer a audiência e estar atento às oportunidades. Há bocado que estava a falar no Facebook, entretanto, distraí-me. O Facebook, entretanto, mudou o algoritmo, houve o fenómeno das fake news associado ao fenómeno de Trump, e, entretanto, o que é que já se começa a observar? Há jornais que já estão a sair do Facebook. Estão a sair. O caso mais mediático é recente, é do mês passado, a Folha de São Paulo, que é um dos maiores jornais brasileiros, aliás, é o jornal brasileiro que mais seguidores tem no Facebook, deixou de pôr publicações do Facebook. E isso foi um passo muito arriscado. Eles têm 5 milhões e tal de seguidores. Foi um passo muito arriscado. Mas esse desmame, chamemos-lhe assim, é muito importante. Nós, os jornais, e qualquer meio de produção multimédia, precisa de garantir que mantém o controle sobre a informação que produz e que quer ver divulgada. A partir do momento em que isso se espalha nas redes sociais, nós perdemos o controle sobre isso. E, portanto, manter do nosso lado, nossos produtores de conteúdos dos jornais, manter esse controle é fundamental para a sustentação do negócio. Nós, no Público, estamos a fazer um exercício, começou há 15 dias, isto não é propriamente nenhum segredo. Nós estamos a baixar a nossa participação nas redes. E o que é interessante perceber é que o número de entradas no site não sai minimamente beliscado. Estamos a fazer, em vez de publicar, por exemplo, de 20 em 20 minutos, ou de 15 em 15 minutos um post, nas horas mais mortas, chamamos de assim, publicamos um por hora, ou de 40 em 40 minutos. Fazemos viver as notícias, mais tempo no site, nas redes sociais, e, portanto, escolhemos melhor as notícias para as redes sociais, porque no feed do Facebook ninguém quer saber das últimas decisões do Mário Centeno. Está-se tudo nas tintas. No Facebook as pessoas querem, se calhar, saber uma história, uma sugestão de fim de semana de fugas, ou então quais são as próximas sugestões do Guido Lazer, ou então, claro, breaking news, morreu o Stephen Hawking. Nós ontem fomos os primeiros a publicar essa notícia, de madrugada, tivemos um pico, eu já vos mostro mais à frente, tivemos um pico nas entradas no site que alimentou o tráfego todo durante o dia. Foi fundamental sermos os primeiros e foi fundamental termos escolhido aquela notícia e dar-lhe destaque nas redes sociais. Isto para dizer que é preciso definir muito bem o que é que queremos fazer, e isso é muito feito em função das pessoas que leem, jornais, que consultam os blogs, etc. E é importante estar atento às oportunidades. Há um exemplo, não sei se conhecem o The New European. Conhecem? O New European surgiu em 2016, uma semana depois do referendo ao Brexit. Conheci o Matt Kelly, que foi o tipo que vinha do Daily Mirror e que fundou o New European em papel. Isto é um jornal em papel. Portanto, em 2016, quando o papel está morto, vai tudo acabar, tudo uma grande desgraça, o que é que este tipo faz? Há o Brexit, há 48% dos ingleses que são contra a saída do Reino Unido da União Europeia. O que é que o gajo faz? Um jornal em papel que passa a ser o quê? Um manifesto que as pessoas podem carregar debaixo do braço para dizer a toda a gente que eu sou contra a saída do Reino Unido da União Europeia. E o que ele fez foi isso mesmo. Foi um jornal belíssimamente trabalhado do ponto de vista gráfico, muito inspirado, dizia-me ele, no Charlie Hebdo, enfim, com as devidas nuances, não é? De estilo. Charlie Hebdo é um jornal satírico, o New European não é. É um jornal que está sempre esgotado. Eles conseguiram montar um jornal em papel, que é uma coisa que não se consegue fazer online. Não se consegue montar um jornal online numa semana. Eles, no papel, montaram um jornal numa semana, literalmente. Começaram com um preço de capa de uma libra e meia, passados poucos meses duplicaram o valor, continuaram a esgotar todas as edições que faziam, e são um dos raros casos de sucesso de jornal em papel, mas claro, isto vai durar o tempo que durar o fenómeno Brexit. Ou seja, eles têm perfeita noção, quando montaram isto, que eles iam aproveitar a onda dos 48%, eles chamam de jornal para os 48%, iam aproveitar a onda de descontentamento em relação ao Brexit, e está de morrer. Portanto, este foi claramente um projeto, e ele diz isto com as palavras todas, foi claramente um projeto que foi feito para nascer, viver depressa e morrer muito em breve. Mas é uma oportunidade de negócio, e a Carolice é uma coisa muito bonita, mas nós estamos todos aqui pelo negócio, sempre. No final das contas, porque temos contas para pagar, lá está. Obviamente, na produção multimédia, isto agora falo um bocadinho, acho, no geral, tenho sempre, evidentemente, o jornal por baixo, como tapete disto tudo que vou dizer, mas é importante escolher sempre o meio que queremos para contar as histórias. A fotografia continua a ser um meio fundamental, e a utilização de fotogalerias. As fotogalerias continuam a ser um elemento multimédia precioso. No jornal, ele tem uma implicação prática. No jornal online, qualquer jornal online, que é cada vez que se roda uma fotografia na fotogaleria, entra um clique no contador. Quando se ouve que um jornal tem, que é o caso do Público, 50 milhões de page views por mês, ou o Observador, que eu conheço melhor, que aposta fortemente nas fotogalerias de 50 fotografias. Sempre que se dá uma volta numa foto, nessa fotogaleria, o nosso contador conta, tac, mais uma, tac, tac. E quando se apresenta o resultado final das métricas do jornal ou do desempenho do jornal para aquele mês, muitos desses milhões são voltas nas fotogalerias. As fotografias continuam para estar a ser um elemento fundamental no online e vão continuar a ser, nunca irão desaparecer, acho eu. Vão é ganhar outros contornos, há um que tem aparecido com cada vez mais força, muito impulsionado pelas redes sociais. Pá, eu, que acho que já sou velho, não sou, mas adoro GIFs, mandar GIFs para a minha namorada, para os meus amigos. Mando GIFs, os GIFs são uma forma de dar movimento à imagem, que ocupam muito menos espaço que um vídeo. Saberão melhor que eu. Fazer um GIF ocupa muito menos espaço que um vídeo e consegue passar informação, às vezes de forma até mais eficaz. Depois o vídeo propriamente dito, e aqui o vídeo temos, sei lá, hoje em dia temos vários formatos e eu ajudei a fazer alguns deles. O caso do Observador, a linha editorial deles, que era uma coisa que vinha da direção, nós como equipa temos que respeitar, podemos contribuir, mas temos que respeitar, que é a produção, por exemplo, dos vídeos rápidos e com os vídeos quadrados. Aqueles vídeos quadrados 4x3 ou os quadrados mesmo quadrados que usamos nas redes sociais para caber no Instagram, por exemplo, aqueles vídeos curtos com imagens rápidas, música rápida, com umas legendas gordas a aparecer, enfim, há um formato que, por exemplo, o público não segue. Porquê? Porque a linha editorial do público, ou até do Expresso, por exemplo, é outra. Mas o vídeo, para além desse formato mais tradicional, há agora novas coisas nas quais estamos a apostar, nomeadamente no 360, que devagarinho, mas lá vai começando a fazer caminho. A realidade aumentada, eu acho que é das tecnologias mais, já vamos mostrar mais à frente, é das tecnologias mais interessantes que vamos poder aplicar no futuro, não só no jornalismo, em muitas outras áreas. A virtual ainda não se sabe muito bem o que é que se há de fazer com isto. Em particular do lado do jornalismo, não sei se vocês têm alguma experiência na produção de conteúdos em realidade virtual. Não? Já toda a gente experimentou um headset e já mexeram nisto ou não? Estou a falar chinês, não? Não, acho que todos. Já todos experimentaram. A realidade virtual ainda é um bocadinho bacoca, não? Os gráficos. Já experimentei algumas coisas, já estive na sede da Microsoft, em Seattle, já tive a oportunidade de experimentar coisas maravilhosas e mesmo dentro do maravilhoso, aquilo. Tem muito grão, a definição é má, os óculos gaguejam, a imagem anda aos saltos, ainda não se conseguiu produzir, eu ainda não vi realidade virtual produzida em qualidade para isto se tornar um produto apetecível. Ainda hoje de manhã vinha no comboio e vinha a ler um artigo da BBC de final do ano passado e eles diziam precisamente isso, ainda não se consegue perceber que utilidade é que se vai dar a isto. É caro fazer, é complicado de fazer, os headsets, as máscaras são péssimas e que não dá jeito nenhum, é desconfortável e ainda não. Mas certamente que se há de encontrar soluções para isto. A infografia é uma solução ali mista que mistura a fotografia, a imagem, até com outros componentes, continuam a ser também uma marca importante, no meu entender, para o multimédia, numa dimensão potenciada claramente para o online. O público é também conhecido, se vocês seguem o público já terão visto no papel infografias lindíssimas, que às vezes depois vão para o digital e que não funciona muito bem, porque a programação de infografia pode ser uma coisa complicada, é trabalhosa, implica um esforço, conhecimento e um esforço pesado, nem sempre fazer boa infografia não é pera doce. Também já vamos falar disto um bocadinho mais à frente. Depois um outro desafio, que é o som. O som, que me é particularmente querido, mas eu não tenho nada a ver com isso, há de facto uma tendência que se tem assistido na produção de conteúdos áudio, em particular nos podcasts. A gente sabe o que é um podcast. Um podcast não é um áudio. Há muito esta... Enfim, a palavra entrou no léxico e quando eu digo eu tenho um podcast, o que eu estou a dizer é que tenho um programa em áudio. Podcast é uma forma de distribuir um conteúdo. São coisas diferentes, através de um RSS. Toda a gente sabe o que é que eu estou a falar, certo? Mas os podcasts estão agora a aparecer em força e também já vou falar mais um minuto sobre isso. E nunca nos podemos esquecer do texto. Tá? Ok, multimédia, muito giro, bonecos e tal, vídeo, imagem, mas um texto bem escrito, um título bem escolhido, atenção, pode fazer muito a diferença na produção e agora acho de qualquer conteúdo multimédia. Há frases que são absolutamente lapidares e que podem ser parangonas que identificam perfeitamente o meio em que estamos e a mensagem que queremos transmitir. Ok, é muito bonito ter fotografia, GIFs, vídeo, realidade aumentada e tal, mas nunca nos esquecemos que é importante dominar a construção do texto, por curto que ele seja. Aqui um exemplo de um GIF. Isto foi uma colega minha que teve há 15 dias na apresentação do S9, do novo modelo da Samsung. E ela é uma jornalista multimédia que fez isto sozinha, portanto, ela gravou, até acho que foi com uma GoPro, fez um pedaço de vídeo e transformou num GIF para um jornal, para um conteúdo multimédia. É muito prático, porque isto pesa muito menos do que um vídeo. E consegue-se perceber perfeitamente o que é que ela está a fazer, está ali a brincar com os animojis versão Samsung, não é? E isto pesa não sei quantos capas, o que é muito menos do que um vídeo, portanto, e é uma coisa facílima de fazer. Carrega-se muito mais depressa aqui, porque nós, como já começámos por dizer, isto é o ponto de acesso, já é o ponto de acesso, o principal ponto de acesso das pessoas à internet já é o smartphone, e portanto todos os conteúdos que produzimos têm que ter isto em linha de vista. O GIF é uma excelente alternativa ao vídeo. A infografia, o Guardian é uma das referências na produção de trabalho infográfico. Eu sugiro francamente que vejam, procurem isto no Google, isto é de dezembro, procurem este trabalho no Google, que é magistral do ponto de vista da utilização dos GIFs lá em cima, aquele autocarro anda, se virem isto no telemóvel ou no computador, este autocarro mexe e à medida que se faz o scroll, estes gráficos, isto tudo mexe, é um deleite para a vista. Isto funciona igualmente bem, é muito responsive e funciona muito bem no móvel. Procurem por Bustout e isto é um trabalho de fundo, claro, acompanhado de um excelente texto. É um trabalho de fundo que analisa as migrações dentro dos Estados Unidos da América das pessoas pobres, dos sem-abrigo. Claro, o público também tem boas, mas eu estou lá há 2 meses e, portanto, também estou perfeitamente à vontade para dizer isto. Temos coisas muito giras que funcionam muito bem no papel, depois estão no online e ainda não funcionam muito bem. É work in progress, como costumo dizer, mas a infografia do público vai certamente melhorar. Estou a fazer muita pressão para que isso aconteça, para que de facto para que a infografia do online não seja só a transposição daquilo que acontece no papel, porque senão é uma coisa pobre, com pouca expressão. Mas temos trabalhos muito, muito interessantes de infografia, convido-vos a conhecê-los. 360, temos feito algumas experiências no 360. Isto é precisamente a sede da Microsoft em Redmond, junto a Seattle. Isto é bom para conhecer espaços. Não é? 360 é uma técnica. Isto é tão fácil de fazer, tão barato de fazer isto. E funciona bem, este vídeo tem 3 minutos e qualquer coisa, funciona bem, na minha opinião, em formatos mais curtos. 360 é uma aposta que nós estamos a ter. Outra, falávamos há pouco na realidade aumentada. Vocês conhecem a aplicação, aqueles que têm iPhone conhecem a aplicação da Quartz? Conhecem? Isto é um chatbot. Eles agora têm... Não, graças. Eles têm... consigo fazer pausa nisto. Aqui. Portanto, isto é uma aplicação que vai falando connosco, que nos vai dando as notícias, e agora incluíram a realidade aumentada nisto. A realidade aumentada, que também está cada vez mais acessível, é fácil de fazer, dá-nos uma perspectiva de dimensão que eu acho absolutamente extraordinária. Neste caso aqui, eles estão aqui a fazer a representação gráfica da sonda da Cassini-Huygens. É muito mais fácil de perceber o tamanho daquilo se conseguirmos posicionar aquele objeto em relação a algo que já conhecemos, não é? Eu acho que a realidade aqui está só a 73%, vê-se lá em cima. Isto de facto é uma tecnologia com grande potencial que eu ainda não consegui implementar porque é muito caro fazer. Ainda é muito caro fazer. Mas devemos lá chegar. Depois os podcasts, o público tem sido pioneiro na produção destes conteúdos áudio. Nós já temos 12, sendo que 11 são feitos de raiz, temos um 12º que é mal amanhado, é um som tirado do áudio, enfim. Mas temos 11 feitos de raiz. Falamos aqui de tudo e mais alguma coisa, desporto, sociedade, política americana ou internacional, política nacional, etc. Questões de género. E estamos presentes nas principais plataformas, portanto, isso é importante, se produzirmos um conteúdo, é tentar pô-lo nos sítios onde as pessoas estão, como é óbvio. No caso do som, no SoundCloud, no iTunes e no Spotify, fomos o primeiro jornal a conseguir meter no Spotify podcast. Eles estão agora a chegar a Portugal, ou ao mercado português. Os podcasts do Spotify, claro que já existe. E nós já conseguimos meter com resultados muito interessantes. Lá está, é produzir conteúdos, produzi-los bem e pô-los onde as pessoas estão. Porquê é que isso é importante? Por causa destes três meninos, da representação destes três meninos, como eles chamam, são os assistentes pessoais. Isto voltando para reforçar a importância do áudio na produção de conteúdos multimédia. Porque os home assistants, os assistentes virtuais, dos quais temos nos Androids o Google ou aqui a Siri, que é de todos o pior, a Siri é de todos o mais fraco, ainda não falam português de Portugal, mas vão falar. E quando isso acontecer, nós vamos ter provavelmente estes objetos, alguns lá na casa, e vamos falar com eles. E por isso é tão importante, sobretudo para os meios de comunicação social, mas não só, ter uma presença na rede, uma presença áudio na rede. A voz é o interface por excelência. Nós antes de dedilharmos ou de escrevermos, fosse o que fosse, nós partilhávamos informação, fazíamos perguntas com a voz. É giro que as novas tecnologias estão-nos a permitir andar para trás na gênese da comunicação. Não deixa de ser interessante. A minha preocupação enquanto editor multimédia do Público passa por, quando isto chegar a Portugal e que uma pessoa diga: Hey Google, dá-me as notícias. Que notícias é que o Google te vai dar? Não é? Pois aqui há aquela que vai ser uma grande corrida às plataformas, ou dá-me música, dá-me o programa de rádio, dá-me a última frase do Francisco Amaral. Tens que lá estar, né? Porque se não estás lá, a pessoa que não ouve a última fração, ou o meu lado B, ou outra coisa qualquer, ele não se vai deixar ficar e vai-te dar outra sugestão. Então, nós temos que estar presentes nestas tecnologias, porque isto já está a arrebentar nos Estados Unidos. Portanto, Alexa, o HomePod e o Google Home está a arrebentar nos Estados Unidos, e quando começar a falar português de Portugal, português no geral, mas melhor o português de Portugal, isto também vai chegar. Nós somos, os portugueses são early adopters, e portanto quando isto funcionar cá, tenho a certeza que isto é baratíssimo. Um Google, aquele da Google, uma versão para você ter uma pastilha, aquilo custa 30 euros. Nós gastamos 30 euros no leite de copos, não é nada difícil. E portanto, esta tecnologia é muito barata para aquilo que consegue oferecer. Claro que por trás disto tudo estão motores complicadíssimos de inteligência artificial, estão milhares de pessoas a programar linhas de código. Não sei se vocês têm noção, mas o que está por trás dos algoritmos de Google e Amazon, não sei, mas Google e Apple, são qualquer coisa como 600 alterações por ano. Ou seja, os famosos algoritmos que gerem os conteúdos que nos são apresentados, quando fazemos uma simples pesquisa no Google, mudam todos os dias várias vezes. Portanto, a otimização do código, código é poesia, né? Code is poetry, também é uma coisa que se diz muito sobre a linguagem de programação. Todos os dias há qualquer coisa de novo naquele código. E por trás disso, claro que estão muitos, muitos, muitos talentos e muito trabalho. Então, produzir para onde? Claro que produzir para redes sociais é diferente de produzir para jornal, que é diferente de produzir para blog, é diferente de produzir para outra coisa qualquer. O mais importante sempre é definir uma estratégia. E pensar em coisas como: vai apresentar este ou aquele produto, este ou aquele conteúdo, uso fotografia, a cores, uso a preto e branco, depende. O preto e branco tem uma carga mais emocional, a cor não. Não é? Será que a fotografia é a melhor forma de contar uma história? Quando grava um som, vale a pena gravar em estéreo, o som mono. Se for só uma entrevista de voz, usamos o mono, já devemos saber isso, não é? Mas se calhar, se estivermos a captar um ambiente se quisermos captar o espaço onde aquilo se gravou, temos que usar o estéreo. E se calhar temos que usar o John Stereo, depende, né, do que é que se vai querer. Vale a pena fazer uma infografia. Eu também já vi grandes. Isto pode ser lindo, mas pode ser uma tragédia. Uma infografia mal feita é das piores coisas que pode haver. É como um vídeo. Mas achas a infografia que fica tão tosco, tão parou, que. Portanto, é preciso perceber se os dados que temos serão melhor explicados através de um desenho. Desenho, infografia. Usamos vídeo horizontal, vídeo vertical. Não sei se vocês têm esta discussão. No jornalismo fala-se nisto há imenso tempo, se devemos usar vídeo horizontal ou vertical. Portanto, desertinho para começar a fazer experiências em vídeo vertical. Vocês já viram? Sabem o que é que eu estou a falar? O vídeo vertical. O vídeo vertical é isto. É vídeo gravado para ser nativo aqui. Esta discussão, já desde 2016, que há duas facções na produção de vídeo. Vertical versus horizontal. Há pessoas que dizem que é um crime gravar, seja o que for assim, e há pessoas que dizem. Portanto, ou seja, essas pessoas que dizem que é um crime gravar assim, dizem que deve-se gravar sempre, seja para que meio for, gravar na horizontal, e há outras pessoas que defendem que se deve gravar assim, porque 93% das pessoas pegam no telemóvel assim. Portanto, 93% de nós pegamos no telemóvel assim e vemos conteúdos assim. E vocês pensem, na vossa utilização, quando vocês vão ver alguma coisa ao YouTube, vocês rodam o telemóvel para ver a tela cheia. Eu vejo muitas pessoas que não rodam e veem a coisa na caixinha pequenina. Não rodam o telemóvel. E, portanto, porque é a ação natural de pegar nisto e pegar nisto assim. E então o que é que esta malta está a pensar? Isto é de março, é já deste mês. A Netflix e esta malta não brinca de serviços. Isto é um sinal. É um sinal que se calhar temos que começar a olhar para o formato vertical com outros olhos. A Netflix já está a pensar em produzir conteúdos que valem mesmo a pena pensar em fazer bem feitos. Este vídeo tem 2 minutos. Isto é um vídeo de demonstração. Há um festival de vídeo vertical na Austrália, que é o Vertical Film Festival, regularem. Há 2 em 2 anos, o primeiro foi em 14, o outro em 16, portanto deve haver este ano outro. E os tipos só avaliam, festival de cinema, pronto, só avaliam filmes feitos em, não é 16 por 9, em 9 por 16, porque é o formato disto, certo? Portanto, eles não avaliam filmes assim, avaliam filmes assim. De facto, nem todas as histórias podem ser contadas assim, mas quando são contadas assim, bem feitas, é maravilhoso. Eu convido-vos mesmo. E aqui, claro, eu estou a dizer isto e estou-me a contradizer a mim próprio porque vos estou a mostrar isto numa tela horizontal. Eu convido-vos mesmo, a seguir já vos dou o nome disto, a ver isto num telemóvel, de tela cheia, é uma coisa de encher o olho. É maravilhoso e... Claro que está filmado em 4K, tem uma qualidade de imagem bestial, enfim. Isto no telemóvel é mesmo uma pessoa ficar, pá. Aliás, eu até vos punha aqui. Depois tem um som muito bom, tem um som maravilhoso. Conseguem ver assim. Experimentem ver isto nos vossos telemóveis, porque é uma coisa incrível. A sério, isto eu acho que uma experiência fantástica. Agora, é muito difícil. Com os headphones de preferência. Com os headphones de preferência, porque o som é muito bom. Isto chama-se, se vocês procurarem por Impact, tem aqui o site, da, o site do. Podem ir ao Facebook do curso que eu estou a pôr tudo bom. Este site tem a lista de todos os concorrentes e há histórias incríveis contadas em vertical. A sério, acho que vale mesmo a pena apostar nisto. Eu vou apostar nisto no público porque acho que pá, vou experimentar, posso me dar mal e posso depois perceber que é um grande fiasco para vos ter experimentado isso, mas eu quero experimentar contar histórias, notícias, / histórias com isto. Porque acho que isto diz? Um desafio brutal. O desafio é brutal. Mas o exemplo é muito bom. O exemplo, é, claro, isto é uma demonstração de poder, isto é só um salto para a água, okay? Isto não há aqui notícia nenhuma, nem há aqui nenhuma história em especial. Mas neste site tem histórias mesmo contadas, não são notícias, são histórias. E percebe-se que há narrativas que funcionam melhor assim, isto de facto faz sentido. E convido-vos a visitar este site e a pensar um bocadinho sobre isto. Mas isto voltamos sempre ao mesmo, que é a arte, que é contar uma história. Temos aqui outro exemplo. O New York Times é mestre nisto. Aliás, o New York Times, para ter uma noção, vocês têm ideia da redação, do tamanho da redação multimédia do New York Times, quantas pessoas têm? Portanto, o New York Times tem milhares de jornalistas. Já pelo feito João, da redação, agora do multimédia. Multimédia do New York Times tem 50 jornalistas. Jornalistas produtores de conteúdos multimédia. Isso é uma coisa. Que é maior do que a maior parte das relações que há em Portugal. Para termos uma ideia. Mas isto para dizer, voltamos sempre à mesma história, que é a arte de as contar, as histórias. Recomendo-vos também que vejam este site, este doc em especial. O género documental também me é muito querido, eu gosto muito de documentários. O público tem uma tradição importante na produção de documentários. Convido-vos também a ver esta história. Object tem a particularidade de te contar em 12 minutos sem utilizar uma única palavra, conta a história dos bombeiros mergulhadores que resgatam pessoas, neste caso pessoas que morrem afogadas no fundo dos lagos, dos rios, neste caso no inverno, no gelo. É uma história que tem uma narrativa visual absolutamente impressionante. E que eu vos convido também a pesquisar. Não vos vou pôr agora porque isto é demasiado longo. Está mesmo só aqui o boneco para vos servir de referência. Outra coisa muito importante, num ponto, a meu ver, na produção de conteúdos para jornais, online, claro, está em misturar coisas. Não sei se conhecem as Cover Stories da Pitchfork. Conhecem? Sim. Convido-vos também a ver quem não conhece. Claro que há. Olha, Anês, vou aqui abrir uma. Sim, está bem? Então, quer dizer. Um bocado assim que eu mando. É melhor. Não. Não. O quê? Mas está bem, já é? Sabem que eu tenho que 50 tabs abertas. É muito trabalho. É muito trabalho. As Cover Stories da Pitchfork fazem trabalhos de fundo sobre determinados artistas. Claro que isto também é interessante, este exemplo. Estou aqui a pensar agora. Este exemplo também mostra bem a adequação do conteúdo ao tipo de personagem que queremos retratar. Claro que o Mac DeMarco, que é um gajo completamente passado, completamente avariado, merece ter um conteúdo à altura e consegue-se fazer com ele coisas que não se consegue fazer com outros artistas, não é? Que é este, eu acho, este efeito, o texto está muito bom e isto, atenção, isto é sempre assim. Isto é tudo muito bonito e tal, mas os textos são maravilhosos. Vale a pena não olhar só para o boneco e seguir a narrativa, porque o boneco tem a ver com aquilo que aparece ali ao lado. Okay? Há uma concordância que é estudada. Esta malta não brinca a serviço. Porque isto dá muito trabalho a fazer. E claro que o gajo é maluco e consegue-se fazer brincadeiras com este tipo que não se faz com o outro. Não é? Isto é um deleite visual. Não é? É um deleite visual. Tipo, é um palhaço. Não é? É completamente variado. E há aqui outros exemplos. Está muito bem feito. Estes tipos são muito... muito giro. E consegue-se... Este aqui nem tem vídeos, mas há, há outros que têm. Eu acho que... E agora, como é que eu volto? Espera aí, não é isso? Pois, é isso mesmo. Aqui é a keynote. Há aqui outro exemplo que vos quero só mostrar muito rapidamente, porque acho que vale a pena. Portanto, procura por Pitchfork Cover Story. Eles fazem tipo um trabalho por ano, que isto demora meses a fazer. Só a produção disto é uma coisa muito trabalhosa. Isto implica entrevistas, implica pesquisa, implica programação, implica fotografia, implica vídeo. Isto implica um conjunto de, se for preciso, 10 pessoas para mostrar este Panda Bear. Isto implica o envolvimento de uma dezena de pessoas, se for preciso, e demora muito tempo a fazer. Este tipo, que é um dos Panda Bear, vive em Portugal. Isto é uma praia portuguesa. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Espera aí, desculpa. Portanto, handwriting, os GIFs, lá está. Isto é uma coisa facílima de fazer e que tem um efeito visual muitíssimo bom. O GIF é uma coisa muito discreta. Ele está ali mal a mexer a cabeça. Isto é pensado ao detalhe. O diabo está nos detalhes, como se costuma dizer. Isto são trabalhos de fundo que resultam geralmente de grandes entrevistas. É muito subtil. Isto é um trabalho Gulbenkian. Portanto, isto é um trabalho agora não sei de cor nenhuma. Algumas destas cover stories incluem vídeos e às vezes infografias. Portanto, estes trabalhos de fundo... Bom, convido-vos então a visitar aqui as cover stories da Pitchfork. E claro, a seguir os grandes, porque pá, estes tipos têm dezenas de pessoas a trabalhar no multimédia. Eu acho que a nossa melhor inspiração tem de vir dos tipos que fazem isto bem. Alguns do mesmo grupo, Vox e Verge, são do Vox, são da Vox Media, portanto... Temos, claro, o Guardian, New York Times, etc. E há um longo etc. porque há gente, sobretudo nos Estados Unidos e Inglaterra, a produzir muita coisa de grande qualidade. Portanto, passa sempre por planear, pensar, não ter medo de arriscar. É uma coisa que eu aprendi no Observador. Nós tivemos, não vou dizer muitos, mas seguramente meia dúzia de projetos, dos quais fizemos uma ou duas vezes aquilo e percebemos, pá, não, isto é um grande tiro no pé. Isto não está a funcionar, está a dar demasiado trabalho para aquilo que são as exigências das pessoas. E voltar atrás, não ter medo de pensar numa coisa, de experimentar. E não ter medo de olhar para trás e ter a presença de espírito que é fundamental, olhar para os dados. E que os dados é precisamente, as pessoas têm interesse nisto que eu estou a fazer, as pessoas interagem com isto que eu estou a fazer. Isto é o Chartbeat, isto foi tirado ontem. O Chartbeat é uma ferramenta que o Observador foi o primeiro a ter, isto é muito popular, que nos dá ao segundo o número de pessoas que estão no site. E a ver o quê e de onde é que vêm. Já conheciam, já ouviram falar nisto? Ao Google Analytics e tal, que nos dá uma perspectiva ao final do dia. Isto dá-nos ao segundo, diz-nos quantas pessoas é que estão no site. E é muito importante olhar para isto. Não consigo aqui apontar, mas... Ok, temos 230 pessoas preocupadas com o estado do tempo. É normal, as pessoas preocupam-se com estas coisas. Muito menos pessoas preocupadas com os Estados Unidos e com a CIA. Mas aqui consigo perceber que 61% das pessoas que estavam no público neste momento vinha do mobile. Pá, sério, tudo o que vocês produzirem tem que apontar para o smartphone, não é? Parece. Perceber que estamos a conseguir angariar 722 pessoas novas, pessoas aquele new diz respeito a pessoas que não entravam no site do público há pelo menos um mês. As returning são as pessoas que não entravam há uma semana. E os loyal são as pessoas que entram todos os dias. Ok? Que dá-nos uma perspectiva também interessante. E o que é que isto nos permite fazer? Isto, claro, é uma aplicação direta e única do jornalismo, que é, permite-nos, estão a ver os sites, os sites são quase todos modelos WordPress com blocos, permite ao editor da homepage pegar nos blocos e redistribuir os blocos na homepage. Enquanto vocês estão a olhar para a homepage de um jornal, a distribuição das notícias não é aleatória. Há tipos preocupados a olhar para isto e perceber assim, o que é que as pessoas têm realmente interesse em ver. E depois redistribuem as notícias nas homepages de acordo, não só com isto, claro que há sempre o critério editorial, que é isto é uma notícia importante, ontem o Stephen Hawking foi a notícia do dia, teve lá o dia todo. Não é? Mas há pessoas, quem está a gerir uma homepage, tem que olhar para os dados e tem que confiar neles, porque os dados são pessoas. O que está por trás disto somos nós, os telemóveis, e somos todos nós em casa. Os números, estes números, somos nós. Estamos por trás disto. Portanto, os dados dão-nos o comportamento das pessoas. E isto foi, lá está, morte do Stephen Hawking, aquele pico, quando vocês recebem os pushes nos telemóveis, recebe-se a notícia e depois vamos abrir o push. Há ali um pico às 3 e tal da manhã, aquele ali, foi quando ele morreu. Saiu um push e quem estava acordado àquela hora, clicou no push e abriu a notícia. Aquela linha cinzenta que está por trás, conseguem ver daí, certo? Aquela linha cinzenta dá-nos o comportamento de entradas no público há uma semana. Portanto, com a morte do Stephen Hawking, o site ganhou tração muito cedo e tem uma curva. Portanto, geralmente àquela hora, à hora que eu fiz este screenshot, já não sei bem, mas 10 da manhã para aí, costumamos ter 4 mil e tal pessoas. Ontem, por causa daqueles 1.600 que estavam a ler aquele artigo, disparámos para as 6,5. Isto pode parecer um número miserável, mas para a realidade portuguesa, digo já, é muito interessante. Ter naquele segundo 6.500 pessoas no site do público, seja pela aplicação móvel, seja pelo desktop, é muito interessante. Cá está também o tablet, estou a ficar curioso. Os tablets são muito coisa e tal, mas com o avançar das horas, mais interessante ainda, o desktop baixa para 20%, o mobile sobe para 70% e o tablet também sobe um bocadinho. A malta que está no sofá depois de jantar, ver as notícias e tal, Facebook, clicar nos links. Este comportamento varia muito em função das horas do dia, dos dias da semana. Ao fim de semana o gráfico é diferente. E também nos diz de onde é que estão a vir as coisas. 12% das entradas neste site estão a vir do post que fizemos no Facebook, por exemplo. Às vezes aparece o Twitter e o Reddit. São geralmente esses que nos aparecem. E aí está também aquela agulha encostada no máximo, ou seja, nós não é normal ter picos de 6.500 àquela hora. E, portanto, a agulha fica encostada no máximo. A zona de referência é aquela barrinha cinzenta que está ali. Olhar para os dados é mesmo fundamental. É importantíssimo investir na análise de dados. Nós temos dois analistas de dados que não fazem outra coisa. Estamos a contratar um ou outro. E elas todos os dias nos fazem um reporte. Bom dia, nestes primeiros 11 dias de março tivemos 2,6 milhões, blá, blá, blá. Todos os dias elas fazem isto. Isto é muito importante para os editores, porque nos permite perceber o que é que as pessoas estão a ler. Isto continua mais 4 páginas disto, ok? Porque elas vão ver artigo a artigo o que é que rendeu mais naquele dia. Porque, vamos a detalhes, por exemplo, o título foi construído assim, teve 5 mil visualizações. Atenção que se o título for construído de outra maneira, se calhar vamos conseguir mais. Tem a ver com outra coisa, que é o Search Engine Optimization. Sabe o que é? Mas já falaram nisso, nós estamos, o público é péssimo nisso. Péssimo, péssimo, péssimo. Porquê? Porque o público vem, a matriz do público é o papel. Aliás, vocês, se tiverem a oportunidade, e estão já, desde já convidados para isso, se tiveram a oportunidade de visitar a redação do público, montanhas de papel, aquela malta que só pensa em papel. Esta transição para o digital está a demorar muito mais tempo do que aquilo que seria suposto. Como tive a oportunidade rara de estar na fundação de um jornal, que foi o Observador, e acreditem que foi uma oportunidade raríssima nos dias que correm, ter tido. É um jornal que não tem um único servidor, está tudo na cloud. Não há uma máquina dentro da relação do Observador. Temos um SEO otimizado, ou seja, quando fazemos um título, quando fazemos uma entrada, quando fazemos um lead, que está impecável para o motor de busca chegar e começar a desbravar de cima para baixo e encontrar as keywords todas e para indexar aquilo tudo. No público estamos a ter muito mais trabalho, porque não há uma cultura do digital. Essa transição está a ser feita tranquilamente. E tem que gastar dinheiro a programar. A programação é absolutamente fundamental para garantir estes produtos multimédia de qualidade. Fazer aquela página da Cover Stories do Mark DeMarco a fumar e a ver-se o fumo, aquilo tem muito trabalho. Aquilo não é só um GIF. Aquilo tem muito trabalho por trás. A programação, e eu é pena já ter mais de 40 anos, porque a programação é uma coisa essencial para a produção de conteúdos multimédia, seja no jornalismo, seja no que for. E atenção que não precisamos de pensar em programação avançada, uma coisa que seja muito geek, permita uma expressão. Mas é importante, e eu falo nisto hoje à malta com quem trabalho, malta mais nova, e que começa a perceber algumas coisinhas de programação. Ter noções básicas de programação é fundamental para a construção de bons conteúdos multimédia. Sobretudo no vídeo. E eu vou fazer com que a minha filha aprenda rapidamente a fazer programação. Pode para. Pode escrevê-la cá. Multimédia é SMT. Pois. Pode escrevê-la. Pois, exatamente. E pronto, eu estou aberto a questões. Não sei se me terei esquecido de alguma coisa muito importante. Sei lá, acho que não. Mas gostava também de saber de vocês e da vossa experiência e tentar perceber. Quais são as vossas expectativas, se vos posso ajudar com a experiência do jornalismo em alguma coisa. Perguntas? Vendo que só 1% das pessoas vão ver as notícias do clube vêm da aplicação, qual é a reação disso? A aplicação é péssima, é muito má. Nossa app, vamos ter uma nova agora, a partir de maio. Acho que em maio vamos ter uma aplicação decente, espero eu. A aplicação que temos é tão má que as pessoas não descarregam. Felizmente, sério, eu estou perfeitamente lá, não é? Estou à vontade para dizer isto. Aquilo é mau demais, então as pessoas não usam. Então, simples quanto isso, se quiser pôr a correr um vídeo na aplicação, que não corre. Como assim? Por outro lado, vamos ter um site novo também. Não é um site novo, o site é o que temos. Vamos ter um back-office novo que nos vai permitir fazer, ajudar a manipular o front-end, não é? Portanto, vamos conseguir ter alguma flexibilidade e agora nos próximos meses. Mas a explicação é essa: como a aplicação não presta, as pessoas não descarregam e eu não os posso censurar. Por outro lado, temos um responsive que funciona bastante bem. E até mais importante, as pessoas gostam de aplicações, mas também acho que a mania começa a passar aos poucos. Enquanto utilizador e enquanto produtor de conteúdos, preocupa-me mais se o site é ou não é responsive. Porque isto tem uma memória limitada. Agora, acho que vai ficando um bocadinho melhor. Mas as pessoas não têm paciência, às vezes, para descarregar aplicações, porque são pesadas, por isso, por aquilo. Mas preocupa-me não as limitar no acesso ao conteúdo. E a maneira mais óbvia de fazer isso é fazer com que o site funcione bem no browser do telemóvel. Acho que é a minha maior preocupação. Como é que vê que esta marinha lida vai aumentar na parte das notícias? Estou ansioso para ver como é que isso vai acontecer. Eu acho que explorar as dimensões há de ser assim uma das coisas mais óbvias. Aquele exemplo do satélite foi escolhido de propósito, porque dá-nos uma perspectiva diferente das dimensões. Ter pessoas à minha frente a falar também pode ser interessante, mas ainda, das coisas que eu tenho visto, ainda é demasiado artificial para eu levar aquilo a sério. Portanto, brincar por brincar, eu prefiro brincar com o satélite e perceber o tamanho daquilo em relação a uma estátua que eu conheço, o tamanho real. Porque eu consigo pôr, eu já vi, ter ali uma pessoa a falar, mas aquilo ainda não está bem afinado. E das coisas que eu vou sabendo por pessoas, através de pessoas que já trabalham de facto, ainda não trabalham de facto em realidade virtual, vou querer fazê-lo, pessoas que já trabalham dizem que ainda é muito caro. Mas isto, a tecnologia evolui tão depressa, dentro em breve, vamos conseguir trabalhar isto, espero. Sobre esta questão da realidade aumentada, que é a pergunta que interessa, porque é o projeto de fim de curso dela, e se, pronto, sendo diferente a realidade aumentada da realidade virtual, nós fizemos, não sei, foi, talvez 3 anos, não foi? Sim. 4, 3 anos, 4, uma experiência com os alunos, uma coisa, enfim, misturada de cadeiras e extracurricular, para os 10 anos do curso, e fizemos um evento que, na verdade, era disponibilizar às pessoas conteúdos em realidade aumentada. E a maior parte das pessoas não sabia como reagir aos conteúdos. Foi uma coisa interessante, porque era tangível. Como assim? Nós tínhamos cartões e flyers, enfim, jogos, uma série de coisas passíveis de serem utilizadas com um smartphone ou com um tablet, usávamos os nossos, e a maior parte das pessoas simplesmente tinha ainda grande dificuldade a interagir com aquilo. Sim, não é intuitivo, pode ser até desagradável. Já experimentei. Há aquelas brincadeiras que a Samsung faz muito bem feitas, de montanha-russa, na realidade virtual. Aquilo assusta. E se eu tiver vertigens, eu vou ter mesmo vertigens com aquilo. Aquilo está tão próximo dos meus neurónios que aquilo afeta-me ali de uma forma real. Isto não, se vocês tiverem a oportunidade de experimentar isso a sério, e se conseguirem adicionar à experiência visual, à experiência física, a Samsung, se forem ao Rock in Rio, quem daqui for, eles têm lá sempre a banca montada com os jogos de realidade virtual. E aquilo é verdade, eles mandam-nos, pomos um, há 2 anos era um capacete que simulava um vulcão, em que nós punhamos o capacete, olhávamos para baixo e víamos a cratera do vulcão, estávamos em cima do vulcão. E estávamos agarrados a uns bancos que eles largavam, e portanto, eles largavam o banco, isto. Mas os óculos, nos óculos não era isto que a gente caía, nos óculos nós caíamos 20 metros. E o que é certo é que o nosso cérebro interpretava a queda não assim, mas de facto os 20 metros. E havia pessoas que saíam lá a chorar. E com razão, porque aquilo mexe aqui com os cordelinhos mais escondidos que temos no cérebro. É um lado, não é? E há depois o lado prático. E o que mais me chateia, na realidade virtual, das coisas que mais me chateia, há duas coisas, que é a pixelização da imagem. Que eles ainda não se conseguiram livrar disso. Mas lá chegaremos, com certeza que sim. É o headset. Borrar da máscara, ter aquele trambolho na cara, aquilo aleja-me, o nariz aleja, é desconfortável. E eu não quero ter uma experiência desconfortável. Ninguém quer ter uma experiência desconfortável. Não é? E portanto, enquanto eles não conseguiram resolver isso. Enfim, podemos começar a trazer algumas coisas, não especificamente relevante virtual. Faz mal. Mas de realidade aumentada, achas que isso não é passível? Ah, eu acho que isso vai acontecer muito em breve, precisamente. Não que nós produzimos, utilizamos, mas acho que os receptores têm. É mais fácil porque nós nunca nos distanciamos daquilo que estamos a ver, não é? Porque se estivermos assim a apontar para uma coisa que a gente faz, não é? Estás a ver aquela porta, vês a porta, continuas a ver a porta, pura e simplesmente aparece-te aqui outra coisa. Eu acho que o cérebro percebe as diferentes dimensões, não é? E eu acho que é mais fácil de digerir a realidade aumentada do que a realidade virtual. Sem dúvida. Mais questões? Obrigado. Então, vamos ver se temos mais questões. É para isso que ela serve. E ela resulta muito bem. Mas, no entanto, no caso dos jornais, ao contrário, não estou muito por dentro disso, não sou jornalista, não sou dessa área, mas a realidade é que houve uma altura que houve um boom das infografias nos jornais, começou-se a utilizar, e bem, na minha opinião, infografias, e a determinada altura começou a haver outra vez. Mas eu não acho. de utilização e até de má qualidade da produção. Sem dúvida, completamente de acordo. Obviamente, se há, quais são as competências que eles têm de ter e o que é que se passa nos jornais, porque parece que está a sentir o universo, cada vez mais a contratar as pessoas para trabalhar esta área da multimédia, que julgo eu que será, até pelos resultados que apresenta, extremamente importante para o próprio jornal, sim, uma forma de chamar pessoas, chamar um novo público. O que é que se sente como profissional da área e pessoa que trabalha todos os dias? Sim, eu acho, por acaso não percebo isso dessa maneira, ou seja, para mim a infografia continua a subir. Por acaso, sinceramente, não me apercebi que tivesse havido um boom e agora um declínio, não confesso. Eu lembro maioritariamente o público em PDF, depois vou vendo, obviamente, alguns jornais. Sim. Não sinto isso, sinceramente. Não sinto que... Nós do público temos 4 pessoas que não fazem mais nada a não ser infografia. E uma infografia demora uma semana a fazer. Uma infografia precisa de um jornalista de dados, que faça a reunião, que reúna os dados e que depois precisa de alguém de design, que faça um esboço daquilo que vai ser o boneco, chamemos-lhe assim, de uma forma simplista, e depois é preciso programar para aquilo tudo acontecer, para a magia acontecer. E temos 4 pessoas, portanto, 4 designers barra programadores de infografias que trabalham com os jornalistas barra jornalistas de dados, que também temos uma que só faz jornalismo de dados, que é pegar em calhamaços de Excel e transformar aquilo numa história que se perceba, de economia, whatever, de outras coisas, seja aquilo que for. E nós temos aquelas quatro pessoas, que são 2 homens e 2 mulheres, para o caso não tem importância, mas 4 elementos a full time que só fazem infografia. E honestamente, eu não sinto que tenha havido essa. Eu, como membro do utilizador, parece. Sim, não tenho essa percepção. Sou o primeiro a dizer. Aliás, disse isso na apresentação. A nossa infografia do público é muito boa em papel e peca muito. Não é que seja má, mas a infografia, quando é desenhada para online, precisa de outras coisas. As pessoas gostam de passar por rápido. Com o rato e gostam de ver coisas a acontecer. É isso que atrai as pessoas e esse acontecer coisas quando se passa o rato ajuda a pessoa a perceber aquilo que está a ver. E, portanto, concordo plenamente, passar a infografia do papel para online só porque sim, pá, não. A Renascença tem uma boa... A Renascença tem um belíssimo departamento de internet. Que é só associar ao áudio, mas a Renascença, sim, eu diria, sim, que é de... É das melhores, sem dúvida. Dos melhores ou melhores? Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigada por teres sublinhado que uma infografia demora uma semana a fazer e não é do não, dia quatro, para o outro. Às vezes são duas pessoas, às vezes 3 pessoas. Já pensaram, não foram bem seguidos. Temos ali também o Rodrigo que é colocar uma questão. Mas espera, a outra pergunta era as competências. Quanto mais soubesse fazer, melhor. É isso. E é mesmo assim, nós estamos numa fase em que, olha, o público agora está a precisar de um elemento multimédia para mais virado para o vídeo. Está a precisar de uma pessoa mais virada para o vídeo, emprega full time. Eu tenho recebido currículos fantásticos, tipo pessoas que fazem desde gravação, a edição, dominam variedíssimas ferramentas de edição de vídeo, de fotografia, de áudio, ou seja, tenho recebido, pá, malta com 20 e poucos anos e já com alguma experiência até de produção e realização de conteúdo de vídeo, neste caso, e o que eu mais aprecio nas coisas que vou recebendo, de facto, é a diversidade de experiências que essas pessoas vão ter. Porque eu acho que isso nos dá uma riqueza a nós enquanto pessoas, enquanto profissionais, que acaba sempre por transparecer no produto final das coisas que fazemos. E, portanto, em termos, resumidamente, eu acho que aquilo que é mais interessante vocês apresentarem é todas as coisas que sabem fazer. E quanto mais coisas vocês saberem fazer, melhor, como é óbvio. Se for bom no vídeo, se for bom no vídeo é excelente, se ainda por cima souber fazer áudio, pá, o que é que uma pessoa pode querer mais? Portanto, é importante que vocês saibam acrescentar competências, porque essas competências vão ser as vossas ferramentas. E eu acho que todas as empresas, os jornais, de certeza absoluta, quanto mais vocês souberem fazer, melhor, porque vos vão esmifrar até ao tutano e, portanto... Mas é assim que as coisas estão a ser feitas e já lá vai o tempo das vacas gordas em que havia uma pessoa que fazia aquele traço e havia a outra que escrevia aquela palavra. Agora nós temos que saber fazer o traço e escrever a palavra, porque é isso que o mercado exige. Em relação à questão, em relação ao vídeo horizontal e vídeo vertical, sim, se o conteúdo é afeta de alguma maneira a tudo que nós queremos passar, a mensagem que queremos passar. Sem dúvida. Se eu contributo ou não para esse vídeo, e se está a ver, por exemplo, algumas das notícias a serem nesse em vídeo vertical. Não estão, mas o que é que eu quero passar a fazer? Já tenho dois projetos em curso lá com a minha malta. O público tem uma equipa de 9 pessoas, multimédia, que é muito interessante, para o panorama português é muito interessante. Temos 4 dedicados quase exclusivamente ao áudio, na produção de podcast, e as outras 5 ao vídeo. É uma grande sorte, porque isto não é assim de todo lado. O Observador tem 4. E é um jornal digital de raiz. E portanto, isto do vídeo vertical é uma mania minha. Isto ainda não está, pelo menos que eu saiba, não está a fazer nada ainda de especial ou de particularmente vistoso em relação ao vídeo vertical. Eu acho que vale a pena encontrar boas histórias para se contar assim. Claro que imagina, florestas. Estamos a falar de uma coisa, depois eu falo do debate das árvores ou dos incêndios. As árvores são muito boas de filmar assim, porque são verticais. Se for para filmar a linha do horizonte, se calhar ganho mais de filmar assim. Mas uma torre de uma igreja... E acha possível uma edição das duas? Não, porque como é que se apresenta aqui a edição das duas coisas? De repente não estou a ver. 16 por 9 ou 9 por 16? Pronto, ou se escolhe uma ou se escolhe a outra. A vantagem, há até a questão de como é que isto se faz. Porque isto é uma vez, ok, isto tem uma qualidade porreira, mas não é uma DSLR. Não é? Quando se filma em 4K, o centro pode ser recortado. Pode-se usar sem ser em 4K. Nós temos lá um tripé que permite fazer isso, que é meter a câmera de lado. E filmar tudo de lado. Quando vai à mesa de edição, faz-se flip a imagem e ela fica vertical. O filmar em 4K permite isolar o centro da imagem. Portanto, o segredo, não é segredo nenhum, a técnica, melhor dizendo, é filmar tudo ao centro e, se a história for boa, usar a parte do meio. Como vídeo vertical. Mas não está imaginando um filme ou um documentário em vídeo vertical, se ia ter um impacto visual ou até chamar mais atenção ao menos? Se for para pôr no Facebook, tem. Se não for para pôr no Facebook, não vale a pena. Por exemplo, porque as pessoas vão ver aqui. E eu acho que agora, para início de conversa, eu, pelo menos quando eu tiver os meus primeiros conteúdos para apresentar, vou ter que pôr logo cá em cima, na notícia. Consumir na vertical, né? Porque de facto as pessoas se calhar, muitas delas não estão à espera daquilo. E nós temos que explicar aos nossos leitores, às pessoas que nos seguem, pá, atenção, isto é para se ver assim. Vou experimentar, estou mesmo francamente ansioso com isto, porque acho... As pessoas podem iniciar a usar mesmo em modo landscape... Não, porque as pessoas se viram no landscape, que fica assim. Mas há pessoas que podem iniciar a fazer isto. Está bem, mas elas depois vão perceber, não é? Pá, espera aí, isto se calhar... É uma reivindicação. Exatamente, o reajuste vai ter que se fazer. Eu acho que o resultado final depois é tão impactante se a história for bem contada. Olha, nem todas as histórias dá para contar, não é? Uma história passada numa floresta se calhar dá porque as árvores são verticais. Se for uma linha de horizonte, se calhar vai ter que ser assim. Eu tive uma experiência dessas, gravar uma horizontal e vertical, que era, por exemplo, para dar ênfase à cidade. Era de Roma, se não me engano. E os vídeos eram exatamente nos mesmos sítios, com a mesma sequência, e a vertical tinha muito mais impacto com a horizontal. Nas zonas, por exemplo, em edifícios. Sim. Mas quando era para gravar as zonas de pessoas e de praças, a vertical teria o sentido. Claro, ou seja, claro, claro. Adaptar um conteúdo drásticamente. Isto, como em tudo, é encontrar, temos sempre que encontrar o melhor meio para contar a nossa história. Se a nossa história ficar mais bem contada na vertical, que seja na vertical, se for na horizontal, que seja na horizontal. Acho. Em relação a essa estrutura do vídeo vertical, não poderá aparecer, ou a pessoa, o visualizador neste caso, não poderá criar uma banalidade no aspecto daquilo que é o vídeo vertical, só pelo facto de já todos nós, pelo menos eu, enquanto utilizadora de Instagram, por exemplo, como rede social, quando nos fazer uma história ou qualquer coisa, não tenho por hábito filmar assim. É tudo vertical. É tudo vertical. Instagram. Facebook também, sim. O Snapchat, em Portugal usa-se menos, não é? Mas é tudo vertical. Tudo vertical. Daí a minha questão ser, não, em termos de aspecto visualizador, se não for um vídeo bem feito a nível vertical, em termos de qualidade... É só mais um vídeo. É só mais sim, um vídeo. Sem dúvida. Tudo isto que eu disse tem por trás uma premissa importante, que é o produto, a massa, tem que ser boa. o vídeo, seja horizontal, seja vertical, a infografia, a fotografia ou GIF, aquilo tem de estar bem feito. A qualidade do trabalho, no meu caso a qualidade de uma peça jornalística, tem que lá estar. Porque tem que ser bom. E eu prefiro fazer uma coisa bem feita do que três assim, assim, pá, não. Eu tenho a minha malta do vídeo, eles não fazem o vídeo todos os dias, eles fazem o 3 em 3, porque aquele vídeo está mais bem feito do que se estivessem a correr, fazer uma... Estou a perceber, a massa, a base do produto tem que ser bom, e acreditem que isso é isso que distingue umas coisas das outras, é isso que distingue o trio do jogo. Fazer as coisas bem feitas, seja aquilo que for. Acho que o desenvolvimento do formato web do público será um ponto de partida para que as pessoas viram mais ao formato papel, ou que serão muitíssimas, mas considerando que são que vão medir a informação de uma forma completamente distinta. Não sei. Não sei mesmo. Não sei. Sei que, ou posso dizer que, algumas iniciativas de papel têm levado as pessoas para online. O contrário, não necessariamente. Não tenho mesmo, honestamente, não tenho uma resposta objetiva para lhe dar. Acho que quem gosta do papel, tu ainda compras jornal em papel? Revistas. Revistas. Eu não comprava. Compras o publicar por causa do Y, não é? Pronto, lá está. Aqui neste caso o papel tem esse produto diferenciado. Eu acho que o papel. Eu continuo a gostar de ler jornal em papel. Aquilo não dá jeito nenhum, não é? Não dá jeito nenhum porque temos que o comprar. Porque... O que lhe posso dizer é outra coisa que eu acho que é interessante, que é nós portugueses, isto felizmente já começa a mudar um bocadinho lá fora. O New York Times é um excelente exemplo disso, eles têm centenas de milhares ou milhões de assinantes pagos. Nós portugueses continuamos, no geral, infelizmente vão aparecendo exceções, continuamos a achar que tudo o que está na net tem de ser de borla. Que é uma coisa, nomeadamente as notícias, que é uma coisa muito irritante. Claro que o público tem quase 200 jornalistas, entre a redação de Lisboa e a do Porto, e esta gente tem que comer. E os jornais em papel estão a cair em todo o lado. O público, de mal a menos, é o que se tem aguentado. Aquilo dá 1 milhão e tal por ano. Não é segredo nenhum, isto são contas públicas da Sonae. Então, o público em papel ainda dá 1 milhão e tal de euros por ano. De resto, se forem ver DN, JN, é tudo a cair. Correio da Manhã é outro campeonato, a Bola é outro campeonato, o Record é outro campeonato. Literalmente. Não é? E o jogo. E os jogos. Pronto, seja. Agora, o shift que é preciso fazer é perceber que, ok, um jornal online, o que está online dá trabalho a fazer. Aquelas notícias dão trabalho a fazer. É por isso que nós temos uma paywall e ao fim das 10 notícias. É sugerido à pessoa que faça uma assinatura, e por isso que o Expresso também tem, e é por isso que o Observador vai ter agora em breve também uma paywall por trás, a partir agora de maio, ou o quê? E esta vai ser a tendência dos jornais, porque o jornalismo precisa de ser pago. Eu acho que isto aos poucos vai mudando, porque à medida que nós vamos tendo Netflix e nos vamos habituando a pagar para ver as séries, vamos tendo Spotify, ou seja, estamos a pagar para ouvir música, eu espero que isto vá mudando também o chip e perceber que 100 paus ou 60 paus no final do ano não é muito para uma assinatura de um jornal. É 60 euros, a dividir por 12 meses, a dividir por 52 semanas, é um café. Não é muito, é pá, 60 euros uma assinatura anual, e que exagero dinheiro, pá, por favor. Vocês estouram 60 euros em copos, em menos nada. Todos nós. Estou a dizer isto de uma maneira ligeira. Não é? Uma maneira ligeira. Tu gastas muito mais, ou não? Tu gastas muito mais. E eu acho que isto é que é preciso mudar, que é nós ligarmos o botão e dizer assim, pá, isto lá por ser online não tem de ser de borla. E o jornalismo, se for merecedor de ser pago, ele deve ser pago, porque é isso que vai fazer com que os jornais consigam dar a volta. Né? O papel há de acabar e há de ficar, onde ficar produtos de nicho, vocês já devem ter tido esta conversa 50 mil vezes, os jornais vão desaparecer e isto é uma questão de, se calhar, não é uma questão de 2 anos, mas se calhar é uma questão de 10, não faço ideia. O panorama português está a mudar, agora em breve também vamos ter aí mais um afundanço, agora aí nas próximas semanas. Mais um jornal que vai semi-desaparecer, um jornal grande. E. Portanto. Sim. E portanto, as coisas estão a mudar. Agora, o jornalismo precisa de ser pago. Esse shift ainda falta fazer. O New York Times é um exemplo excelente porque o grosso dos assinantes, dos novos assinantes do New York Times, são pessoas entre os 25 e os 35. Ou seja, é a malta que paga o Netflix e que paga o Spotify. Portanto, só perceberam, pá, se eu quero ter isto em condições, estes tipos precisam ganhar dinheiro. Fala-se muito da questão da banalização das notícias e agora qualquer pessoa partilha uma notícia ou que acha ser notícia. Como é que vocês encaram essa situação? Com muita preocupação. Né? Com muita preocupação. O fenómeno das fake news é muito preocupante. As redes sociais, isto tem estado a acontecer muito depressa nos últimos meses, tem acontecido tudo e mais alguma coisa mesmo. Isto das fake news, isso existe, okay? Há muita gente a trabalhar e a ganhar muito dinheiro com as notícias falsas. E, portanto, preocupa-nos. E porque nos preocupa, a nossa principal preocupação é em produzir conteúdos o mais possível. Toda a gente comete erros, o público também comete erros, como é óbvio, mas é conduzir material de boa qualidade, porque no fim é isso que vai fazer a diferença. E aquela semente que vamos plantando nas cabecinhas das pessoas, que é, pá, se queres ter mesmo a certeza se aquela notícia está de facto correta, não ligues ao imediatismo e se calhar esperas uma hora e vais ver se aquilo foi mesmo assim. Nós vivemos com as notificações nas pontas dos dedos, por se aparecer, Facebook, Twitter, e quantas vezes a gente não carrega num título a achar que é uma coisa e é outra. Todos vocês já passaram por isso, como é? Portanto, a nossa preocupação, isto não é minha, é da linha da direção, a linha editorial é, ok, não, já saiu esta notícia, vamos esperar aqui uma hora, vamos perceber se isto é mesmo assim, vamos falar com as fontes, para que as pessoas, quando chegarem ao público, aos poucos vão percebendo que, ok, se eles já disseram, é porque foi mesmo. Acho que esse elemento de qualidade é absolutamente diferenciador. Nós, enquanto profissionais essenciais, temos de explorar a indústria. Não falando do público em geral, mas da indústria de nossa. Sim. Explorar em que aspecto? Oportunidades ou de... Estágios, oportunidades, pagamentos, impagamentos. Está um parque de miséria, não é? Em todo lado. Mas, falando no Observador, o Observador tem agora 70 e tal pessoas, dos quais 50 são jornalistas. É um projeto online, vou estudar uma coisa mais por baixo. Eu entrei para lá em 2014, quando aquilo abriu. Eu trabalhava noutro sítio, portanto entrei em recibo verde. Passado poucos meses, entrei a contrato. E éramos, na altura, 42. Só uma pessoa estava a recibo verde porque queria. No público não há recibos verdes. Ok, podem não ganhar 1.600 euros líquidos. Com certeza que a maior parte da pessoa não começa a trabalhar sendo uma faculdade a ganhar 1.600 euros livros. É pouco provável que isso aconteça. Mas, destes dois exemplos, que são todos que eu conheço, o facto de uma entidade empregadora não querer ninguém a recibo verde, pagar a pessoas 14 meses, subsídio de refeição, seguro de saúde, pá, é porreiro. É porreiro. Estagiários, todos os meses entram estagiários no público. O público também é um dos maiores jornais, em termos de tamanho. Portanto, quer na redação do Porto, quer na redação de Lisboa, todos os meses eu tenho uma malta nova. Caras estão tensas, andam por ali e tal. De vez em quando ficam. Aqueles que são bons, a malta não é parva, não é? Quando apanha alguém que é realmente bom, ficamos com eles. Claro, isso é muito importante. Mas depois já isso é o vosso lado. Né? Isso é o vosso lado. Assim. Quanto melhores vocês forem, maior a probabilidade de vocês ficarem pronto para sair. Isto é como é tudo. Não é sempre assim, simplesmente, como é óbvio. Mas aumenta a probabilidade. Os bons já vão ficando com eles. No Observador também é assim. Aliás, no Observador há dois casos curiosos, dois jornalistas que entraram como estagiários nas redes sociais. Atenção, malta do jornalismo, que foi fazer um estágio para a gestão de redes sociais e que mostraram tão depressa quão competentes eram naquilo que faziam que passaram para a redação a seguir e ficaram contratos. Porque eram bons naquilo. Foram bons a mostrar serviço nas redes sociais, percebeu-se, depois foram testados, foram experimentados, percebeu-se que eram bons também a escrever, também a contar histórias, porque isto depois conta as fantasias, é a mesma coisa, é contar histórias, a capacidade, a habilidade, a arte de contar essas histórias, e foram ficando. As redações, os diretores não são parvos. Claro que a gente, enfim, não pode ser exatamente assim. As pessoas não são estúpidas, não é? Se tens um tipo bom, não vai ser embora. Em que é que vocês se conseguem diferenciar? Eu acho que a questão é sempre essa. E sobretudo, o que é que não podem aceitar? Claro, obviamente. Que é isso que nós temos sempre a dizer. Sem dúvida. Não aceitar trabalhar para o lado interno, não aceitar uma série de coisas. Eu felizmente nunca aprendi isso. Se calhar tem que ir de facto. Mas as pessoas, é que de facto isso acontece. Trabalham de borla anos. Não, isso com certeza não. Tudo tem limites. Posso ver aqui um aviso a propósito do não aceitar, dentro de toda esta área. Há de eterno nem transitoriamente. Aqui em Coimbra, recentemente, não sei se suspendeu ou se retirou até do território nacional. Havia uma empresa que supostamente estava ligada à produção do filme e tinha estagiários, e o trabalho deles era criar entidades falsas, ou identidades falsas, para influenciar o mercado através de opiniões, etc, etc. Felizmente que houve um desses estagiários, que teve essa consciência, denunciou isso e saíram todos que lá estavam, há cerca de 8 dias. Portanto, há quem faça isso. E as pessoas, coitadas, entram e estão a pensar que, bom, isto é uma fase transitória que eu tenho que passar por qualquer motivo. E se calhar nem têm a consciência, mas houve muito, de facto, de consciência que é um abuso, e não só um abuso, estava a proceder de uma forma até ilegal. Não? Identidades falsas. Criar identidades falsas na net e agir como um influenciador. Fake news. E funcionava aqui em Coimbra. Mas a questão do que nós insistimos muito com os outros. Não, desculpa, não era ninguém de Coimbra. Sim. Nem português. Não tem a ver com a questão das pessoas não poderem fazer estágios. Nós, não, por exemplo, no curso de também não temos, mas no curso empresarial, no curso de jornalismo, há estágio curricular. E não tem a ver com não fazerem estágios. Tem a ver com a questão não se sujeitarem àquilo que se lhes diz muitas vezes, e por isso também acho que temos uma boa empregabilidade, porque os alunos também não, os licenciados que são licenciados, não se sujeitam a isso. Há aquela questão do. Mas é bom para o vosso currículo. É bom para o currículo, mas não pode ser bom para o currículo 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Isso é uma coisa que eu acho que é importante, e sabendo a expectativa do público. Finalistas toca a enviar os vossos. Mesmo os nossos estágios, mesmo os estágios curriculares de 3 meses, nós pagamos. Pagamos subsídio de refeição, pagamos ajudas depois para os transportes, pronto, que é simpático. Que é uma coisa simpática, mas sim, todos os meses temos lá uma malta circular. Queria que não sejam todos assim, mas é o correto. O observador também tem uma malta circular, todos os meses roda, 3 meses um, 3 meses outro, de vez em quando fico. Eu não estive aqui durante este período, mas só um bom exemplo também, obviamente temos aquela parte negativa. O Ricardo Oliveira Duarte, o teu colega, que é um observador, ou seja, ele começou como estagiário num estágio proposto até por ele com alguns institutos na TSF Porto, que ele tinha nível pessoal, e depois passou para Lisboa, e Lisboa foi com vocês criar o observador e agora passou para. Multimédia do TSF, por exemplo. E ele também passou um pouco dessa parte ali, mas lá está, ele propôs com estágio, ou seja, aquela ideia de que o pessoal também tem que se mexer, as coisas não aparecem assim, tem que ter esse cuidado, claro, também com alguns aproveitadores. Por acaso, eu que foi relativamente fácil, por acaso é bom fazer tudo. Mas não gostava de trabalho. E ele não gostava de trabalho. Não seria. É verdade. Mas o tipo é bom fazer aqui? É verdade. Quem vem da área da saúde, se tivesse medido o atendimento público. Eu também não me engano. Exatamente. A sorte é que não há ordem, senão. Ordem? Mais perguntas? Ok, então, se calhar vamos encerrar aqui. Okay. Vou agradecer ao Pedro, agradecer aos alunos que estiveram. De certeza que podemos travar o Pedro para algumas coisas, claro, claro que sim. Consultei o Facebook e o Twitter do curso de multimédia e fui pondo algumas coisas, algumas fotografias.